Já vai começar Muito bem, estamos começando aqui o Panicast, que é o podcast do blog Universo Pânico. Meu nome é Jonatas Andrione. Hoje é dia 24 de janeiro de 2009, exatamente, o primeiro podcast do ano. Podcast número 71. E nós vamos fazer um podcast onde o assunto vai ser o seguinte: vamos falar sobre os programas de humor da TV brasileira, de uma forma geral, assim, né? Já que o Pânico está de férias, volta só na próxima semana, então vamos fazer assim um apanhado, uns comentários acerca dos programas que já fizeram parte da TV brasileira, né? Já não existem mais, dos atuais que estão aí, né? E vamos ver que temos presentes Anderson Cebola. Olá, mano Cebola, tudo bom? E aí, Andrione? Tudo certinho pela ordem? Tudo certinho, tudo em ordem aqui, graças a Deus. E o Réveillon? Réveillon foi bem, Réveillon passei, foi tocando na igreja, mas foi bom. Ah, tá, passou tocando, tá certo. Leandro Rezende, tudo bom com você, rapaz? Ah, beleza, hein? Tudo rodando. Como é que tá rodando as coisas aí? Tá tudo rodando aqui, mas tá de boa. Tá de boa? Leandro, que fez aniversário essa semana. Viado! Fez 24 anos. 24, parabéns. Temos 24. Aqui também Marcelo. Ah, se fosse 24. É 28. Temos aqui também Marcelo Senna, ele que esteve aí viajando pela Europa. Tudo bom, Senna? Tudo bom, gente, André. Leone e os demais ouvintes do Universo Pânico. Aproveitei bastante as meus tours pela Europa, em várias cidades europeias. Algumas delas bem selecionadas, como eu falei anteriormente. Tá certo. E temos Samir Palmas. Olá, Samir. Rodando. Não vou perguntar se tá tudo bem, senão vai ser uma ironia, né? É complicado, né, rapaz? Mais uma boa noite a todos que estão acompanhando mais este cast. Aliás, o primeiro de 2009. Vamos ver se continua, né? O primeiro, né? Vamos ver se não para por aqui. Vamos torcer. Você que está escutando aí, faça figuinhas. Temos mas 24 em homenagem à sua pessoa. Oi! Temos Marco Aurélio, que está aí só no ouvindo. Né, que devido às portas que ainda não foram instaladas, está indo só não ouvindo. Temos André Locutor. André Locutor colocou a chamada em espera, daqui a pouco ele chega aí no meio do assunto. Isso, certinho, só para carregar com ele. O Marco, eu vou te falar um negócio, rapaz. Castelo vai dar muito prejuízo para ele, vai fazer um ano que tá construindo nele. Panicast. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte: cada um vai falar do programa que gosta de humor, porque vários programas, né, tem na TV e tal. Eu acho que a gente pode, todo mundo aqui tem um gosto comum, que é o pânico, né? Esse é o motivo do Panicast, do blog, tudo. Mas eu acho que cada um pode defender aqui o seu programa favorito, por que que gosta, o que que acha engraçado. E eu, como mediador hoje, eu vou citar aqui um programa que eu já acompanhei quando eu era adolescente. Hoje em dia eu não sei mais o horário, não assisto tanto televisão, mas é o Hermes e Renato, que ainda batendo naquela tecla do humor nonsense, eu acho que da MTV não... é um programa que eu acompanhei durante muito tempo. Eu gosto. Ô, Jones, eu posso, sem querer te cortar, Joselito, mas aproveitando os seus destaques, antes de você falar um pouquinho mais do Hermes e Renato, você falou do pânico, que é incomum em todos nós, e eu acho que o destaque de 2008 também acho que seria algo comum entre nós, o CQC. Então eu gostaria que as pessoas citassem outros, né? Ao invés de falar do CQC, que foi o destaque de 2008, do pânico, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui, cada um cita um aí, pode ser? Pode ser. Então, a gente pode até fazer a campanha do troféu internet, que você tem que encampar, né? Exatamente, pra mais um prêmio, esse aí, o pânico, daqui a pouco volta na rádio, o Emílio vai falar isso, vai fazer igual fez com a votação lá da Maísa, não sei, o nosso podcast é muito, muito focado, muito restrito, eu acho que os votos são ínfimos diante da audiência da Jovem Pan. Mas não custa a gente se juntar, cada um, se tiver um grupo de X de pessoas e se multiplicar, pode ser que dê um jeito, né, ô Jonas? Olha que bonito, ceninha, rapaz. Não, vamos dar força aí, mas eu hoje falei, eu acho que a audiência da rádio, entendeu, é uma coisa monstruosa. Primeiro dia que o Emílio falar, eles vão estar em primeiro. Mas então, falando do Hermes e Renato, eu lancei aí, primeiro o Hermes e Renato, que é um programa de humor que eu gosto muito. Você tava falando dele aí, eu lembro uma vez que eles passaram um quadro que o cara, que era um cocô. Era um cocô que apresentava um programa de notícias, cara. Pô, rachava o bico de rir daqui lá, cara, muito engraçado. Eu não me lembro o nome, que fazia muito tempo que passou, que agora eles mudaram todos os quadros. Do Hermes e Renato, eu gostava do Jornal. O jornal que... Boa noite. Está no ar mais um Jornal. Jornal que é muito mais jornal que o jornal que você compra na banca de jornal. Jornal é bom. Jornal é bom demais. O Hermes e Renato teve uma temporada agora. Esse ano de 2008 eles fizeram uma nova temporada, meio estilo Matrix, com novos quadros. A MTV renovou o contrato deles, ô Samir. Até o final do ano agora. Tá renovado. Eu lembro que o Hermes e Renato teve uma época que era nesse estilo, último que passou tal, de quadros e não sei o que. Aí eles pararam, eles foram para a dublagem, que eles faziam aquela dublagem sem noção, Tela Class. E um destaque que eu acho muito legal do Hermes e Renato foi quando eles tentaram fazer o estilo de uma novela, tirando o sarro, que era O Proximeta. Ah, é verdade. O Jeguez também foi massa, né? Que ele fez a sátira também do Jackass, também foi engraçado. Não, eles também utilizam de um artifício que o Pânico também faz, que é como fala? Pega quadros assim de vários outros programas e faz a versão deles. Satirização. Né? Satirização, exato. É a versão chamada Fórmula Caceta e Planeta de ser, né? É, o Hermes Renato também tem personagem também que virou até gíria, principalmente onde que eu moro aqui, que é o Joselito, né? Cara sem noção que a gente chamava Joselito no rato. É, mas Joselito virou sinônimo de pessoa sem noção. E falar em sem noção, chega agora André Locutor. André Locutor para bagunçar. Nossa, que sem noção, hein? Tudo e aí, bom, Joselito? Fala aí, Joselito. Sapinhos, Joselito! Olha só, como eu falei aqui no começo do programa, nós vamos falar sobre os programas de humor e eu comecei, cada um vai defender o seu programa de humor que gosta, tenha já sido extinto ou não na TV atualmente, eu lancei aqui o Hermes e Renato. Né? Então, estamos falando sobre Hermes e Renato. E um detalhe do Hermes e Renato que eu gostei muito foi o Massacration, que é uma banda que eles criaram no programa e eles chegaram até a gravar um CD. Eu tenho esse CD do Massacration, eu acho engraçado. Assim, pra você ver como é que eles fizeram. Eles fizeram uma banda fictícia que virou uma banda mesmo. Mas aí eu me comento uma coisa para as pessoas que não entendem este universo: é um CD cantado em português ou é um inglês? Não, é uma banda fictícia que faz uma sátira de bandas de heavy metal. Sim, I know, nisso, mas eles cantam em inglês, Embromation? Canta em inglês, português, Embromation, é meio sério assim, meio inglês. Tem que ouvir, eu vou colocar um. Portonês. E tem uma música que o Serginho Malandro participa no CD do Massacreixo. Come on, Serginho! Serginho Malandro, é claro que eu estava lá no Massacreixo, meus amigos. Pra passar a bola aqui. Eu tava com saudade. Eu também tava com saudade disso aí também. Receberam que o Serginho Malandro agora andou contratado de uma lanchonete. Nossa, velho. Quem gostaria de citar o próximo programa de humor? Samir. Você gostaria de citar um programa? Sabe, rapaz, que eu sou um cara suspeito, porque o que acontece? Eu sou fã de programa de humor. Eu acho que no Brasil é fácil você fazer uma pessoa chorar, mas você fazer ela rir é muito difícil. Então, os programas de humor eu sou fã, eu procuro acompanhar, ver se é bom e tal. Pra mim é mais fácil, então, destacar de 2008. Eu já falei do CQC e tal, tudo mais. Eu gostei de um programa que estreou na MTV, chamado 15 Minutos, com o Adnet, que eu acho que esse cara aí foi uma revelação. O cara consegue fazer em 15 minutinhos, você dá risada, fazer um monte de palhaçada, naquele estilo, um stand-up que virou moda o negócio. Mas esse Adnet, ele é um cara muito bom, ele se vira muito bem e manda muito bem do negócio. E tem ele se vira nos 15. Ele se vira nos 15. Exatamente. Traduzindo, gente, pra quem não tem stand-up, é comédia em pé, viu? E ele tanto foi destaque em 2008 que ele foi um dos apresentadores do VMB, né? Uhum. Colocaram ele lá pra coordenar a festa. Foi bem legal. E o não, cara, e ele é muito criativo, bicho. Ele coloca imitação, ele põe um punhado de imitação, inventa umas músicas lá, ele faz Caetano Veloso cantando funk. É uma mistureba que não fica legal pra caramba. Ele é bem nonsense também, eu acho, assim. É uma coisa que você não espera também. Não é uma coisa programada. É ele que ficava com uma bengala apontando os erros dos clipes? Não, esse é o Marcos Mion, Cebola. Isso, bicho. Certinho. Vai vendo. Ô, tá, gente, sabendo. Mas agora pegando uma carona no que o Leandro falou, eu acho o seguinte, é triste a gente ver que esse ano, né, principalmente esse ano, acho que estão falando aí de crise, blá blá blá, pouquíssimas novidades, né, na música, no pop business. Música? Mas o programa fala sobre humor, eu tô pegando o gancho. A cachaça. Peraí, nossa, a cachaça que vira. Do Hermes e Renato lá. Sim. Mas esse povo é chato, hein? Então, fala, o que é, hein? Alô? Como é que é? O cara tá no telefone, bicho. Ai, ai, ai. O cara tá atendendo o telefone no meio do cast. De louco. Tá, beleza. Muda o negócio aí, filha da mãe. Abraço! Contar. Mas olha só, em relação aos 15 minutos, eu torço para que agora, nesse ano, porque a MTV tem esse período de verão, que tem esses programinhas que são só durante o verão, e depois... Mas alguns são testes, né? Sim, testes, mas eu digo assim, depois que passa o verão e o carnaval, que vem os programas, alguns novos, alguns têm modificações, eu torço para que o 15 minutos tenha mais tempo, né? Tomara que aumente aí pra 30. Mas será que não fica ruim daí? Ah, acho que não. Eu acho que ele tendo mais tempo, ele vai inventar outros quadros, não sei. Porque é difícil, bicho. Por mais que seja 15 minutos, mas cada dia ele tem um tema diferente. E cada dia ele arruma um tema. E ele faz sozinho o negócio ali. É ele o quiabo lá, com o violãozinho, e é naquele esquema, cara. É a máscara. Mas eu acho que é um laboratório pra ele, né? O cara, sim, o cara quando é bom, ele, o tempo inteiro tudo é vira piada, entendeu? Sim, mas sozinho, 15 minutos tá bom. Aumentou o tempo, ele vai precisar de alguém ali junto. Não, então, justamente, ele pode fazer uma interação, sei lá, colocar mais gente lá. Não, digo que é uma coisa assim, é natural, você tá fazendo um sucesso. Acho que ele já deve ter pensado nisso de aumentar o tempo, sei lá. Mas eu acho que se aumentar o tempo, ele perde um pouco, cara. Os 15 minutos ficou bem marcado ano passado, sendo os 15 minutos, cara. Eu acho que se aumentar, acho que ele perde um pouquinho a propriedade, ou não, né? Mas, como se diz, né? A mudança sempre é complicada, né? Eu acho que tá dando certo e, por enquanto, acho que não deve mexer, não. Tem que fazer uma coisa junto com 15 minutos. Ele faz o 15 minutos e tenta fazer alguma coisa diferente. Nossa. Igual ele tá fazendo agora no verão do MTV, programa dele lá, que é engraçado da também. Você viu? Ele tá ele tava indo pra praia dentro do ônibus e foi falando as situações de que você passa quando você viaja de ônibus, que você começa a brigar com o cara do lado pra disputar quem que vai colocar o braço naquele apoio. Ai, eu lembrei, eu passo por isso toda vez quando eu viajo de ônibus, cara. Ou ele falando lá como é que é ir no banheiro, que o banheiro de ônibus, como é que funciona, aquele banheirinho apertado e tal. Que nada mais é do que o stand-up, né, bicho? Exatamente. Dentro disso aí, falando do stand-up do Marcelo Adnet, tem um programa no Multishow, pra quem tem canal a cabo, canal fechado, que é com o filho do Chico Anísio, o Mazeu, o Bruno Mazeu. Bruno Mazeu, exatamente. E o programa chama Cilada. É muito bom também. São 30 minutos de programa, é um programa muito bem feito. É lógico que é fechado, não é todo mundo que pode acompanhar. Mas é um programa DVD, muito, né, que agora já tá começando a vender. Ah, já, mas esse Cilada aí não é o que passa na Multishow? No Multishow, exatamente. Acabou de falar. Não, ele não, só falou que passou no canal fechado. Multishow. Ele falou Multishow. Não, falou não. Falou. Então, olha só. O Serumin chegou, o Serumin. Cena. Qual Sim. programa você destaca? Um programa que você gosta, que você acompanha, que você ri muito? Pode ser antigo, novo, qualquer programa. É complicado falar de humor, misturar antigo, novo. Quando tenho tempo, eu assisto um pouco. Quando tenho tempo, às vezes eu nem tenho tempo de acompanhar por causa do horário. Não, liso. Zena, fala um programa aí pra gente comentar. Tem Chico Anísio Show, do Chico Anísio, quando ele fazia o Coalhada. Chico Anísio, então, é um programa que você acompanhava e gostava. Até conheci o Chico uma vez pessoalmente, quando ele fez um show numa casa de shows que não funciona mais aqui em São Paulo. Mas qual o personagem do Chico que você gosta? Tem milhares. Palhada. Ele é o recordista de personagens do Brasil. Tem mais de 250 personagens. Você tem ideia. Sim, de programas também, né? Ele tinha Escolinha do Raimundo, Escolinha do Professor Raimundo, aquele Chico City, Chico Total, Chico Anísio Show, Chico no Caçamba. Tinha tudo, rapaz. Chico, você vê, Chico, né? Ele já fez um monte de programas, depois teve aquela campanha do Pânico, que ele não voltou pra TV. E então, ficou Marara, cara... o quem, sabe quem é a pessoa que ficou envolvida com Marara? Quem? Que tava na paródia? O André Dias, que é o todo poderoso, ele que libera ou não um global de qualquer programa, mesmo sendo da concorrência. Não, mas o que eu queria ele dizer... Ele não gostou da campanha lá, é verdade. O que eu queria dizer é que um cara, assim, né, que tem talento e já fez muito sucesso e fez um monte de programa, tá aí parado, é triste ver um cara assim, né? É o mesmo caso da Bruna Sufistinha também, já fez muito programa e agora não faz mais. Nossa! Aparece muito, cara. Foi bastante coeso esse comentário seu, João. Você esteve com o Chico? Foi uma vez, eu entrei uma vez com o Chico Anísio numa casa de shows. Entendi. O Marco perguntou aqui, você vendeu um autógrafo pra ele? Conseguiu ou não? Ah, não. Não vendi autógrafo pro Chico Anísio, não. Pô, tem você tirava uma aqui. Grana, hein? É, e pior que é com o meu nome, não posso vender, entendeu? Tá escrito para o cena. Abraço, Chico Anísio. Depois eu escaneio pra vocês verem que existe mesmo. Então, o Chico Anísio é o programa, Chico, o Chico Anísio Show, era um programa que quando passava na TV você gostava. Tinha cada história, tinha o Palhada, o Tavares. Chico Anísio é a lenda do humor brasileiro. Pô, né? Mãe, sou show. Tem que lembrar dele. Sabe um personagem que eu achava muito legal do Chico Anísio? É o Alberto Roberto. Esse é mágico. Ponto per. também que às vezes no pânico eu dou uma de Alberto Roberto falou. E quando falam da história, quando parece o cara, o homem fala, ó, esse cara vai dar sininho em você. Eu dou uma de Alberto Roberto, falo, eu não gravo com de Alberto Roberto. Boa. Para o Dão dele. Tinha um personagem também que ele tinha, era casado também com a mulher feia pra caramba e pegava a empregada. Ah, Nazareno. O Nazareno! Nazareno! Eu gostava calata, dele. Calata! Calata! Tinha um pai de santo também, não tinha? Tinha. Divino sabe, divino diz. O Cine, eu acho que ele tem uns 50 anos, porque ele sabe tudo, olha. Eu só lembro do Alberto Roberto. Eu também. Eu lembro do Alberto Roberto, do... Deixa eu ver. Tinha um pai de santo. Professor Raimundo. Ah, professor Raimundo, quem não lembra é só a pessoa Pintones, que... né? Sacolinha. Agora mesmo... tem o Sandra Rosa Madalena lá, como é que chama? Sidney Magal. Professor Magal. Jesus, que lixo. Tem alguns amigos meus que estão nessa escolinha da TV Bandeirantes. Aquele dá vergonha, viu? Bozó, o Marco lembrou do Bozó aqui, ó. Bozó tem Bento Carneiro, né? É, Bozó. Como é que é o Bozó, assim? Como é que é o Bozó? Oh, também eu era tô... legal. Ah, é. Ô, Leandro, e você? Um programa de humor? Ah, cara, o programa de humor que eu gosto, que eu gostei mais na televisão brasileira esse do ano passado foi da Márcia Goldsmith. Ah, pera, desculpa, errei o programa aqui. O que eu gostava, assim, que não é bem um programa de humor, mas eu dou muita risada, é com o Rock Go que passa na MTV. Não Paulo um programa Rafael, de humor. Ele se fina, conheci ele no ano passado num evento. Dois eventos, eu encontrei com ele duas vezes. O Rock Go, eu acho que ele tem esse apelo dele, assim, de humor. Por exemplo, eu não gosto de futebol. E eu, quando vejo que tá passando Rock Go, principalmente ali naquela hora da bola na fogueira, eu assisto, porque eu acho engraçado, realmente. E os comentários... Mas não só o Rock Go, mas também o Rock Go de domingo, ambos os programas, entendeu? Eu acho que o Paulo Bonfá, mas o outro eu esqueci, não. O Mark Bianchi, eu gosto dele, entendeu? Eu acho muito engraçado lá. Você não tem envergadura moral pra falar isso. Eu gosto tá muito desse comentário. Da forma que eles falam, assim. Eles tentam fazer aquelas frases de duplo sentido. E a maioria das pessoas cai. Lembra muito o mendigo, sabe? Assim, tentando impor essas frases de duplo sentido. Eu gosto. E esses caras, eles vieram do rádio. Os dois redatores... Eles tinham também, o Felipe Xavier também, aí os três faziam os sobrinhos do Ataíde, faziam mais coisas também aí, que é aqueles pacotes que as emissoras compram. E daí começaram a fazer na MTV, fazer os três. Tem o Felipe Xavier que fazia reportagem de campo, porque o Rock Go tem, se eu não me engano, 11 anos, né? É um dos mais antigos. Quase com o mesmo período da MTV, ô Samir, pelos meus. Exatamente. E tem uma coisa que se alguém for dar uma recuada na entrevista do Tuto, tinha na Playboy da Tânia Oliveira, ele escracha o Felipe Xavier, chamando de também de traíra. Por causa do homem cueca. E tem muita coisa também que eles falam, o Marco Bianchi, mais o Monfá, que a gente usa, cara. A gente, querendo ou não, a gente pega. É, pergunta pinga fogo, envergadura moral, a gente fala muito. Sabe, a gente pega muita coisa assim, sem querer, assim, você pega essa mania deles, que é engraçado, cara, assim. Jargão, até mesmo, né? Isso, os jargões deles eu acho muito engraçado, é muito bem bolado. Eles são rápidos, né? Bons, porque levam um convidado, o convidado fala uma coisa, eles já rebatem, entendeu? Eles têm essa agilidade por causa do rádio, né? Eles inseram uma piada, uma frase duplo sentido. É bom, cara, eu gosto. E deixa eu falar, como foi o meu primeiro encontro com o Bonfá? Foi no ano passado no evento Meligente. Vocês podem até ver aí no vídeo no YouTube. É uma entrevista do Felipe Andreoli com ele. E depois encontrei o Bonfá, deixa eu ver aqui. Foi no Museu do Futebol, na Van Premier. E agora quero saber do Cebola. Um programa de humor que você gosta. Se for MTV de novo, eu vou sair fora do cast. Você vai virar uma MTV Cast daqui a pouco. Porra, meu, só MC. Ah, mas os programas... Mas os programas inovadores que tem de humor saem de lá, cara. O Kazé, na época da Globo. Não, que da Globo não, Senna. É da MTV, quando ele fazia aquele Teleguiado. Ah, Teleguiado, era bom. A quinta categoria também é engraçado, certo? Os piores clipes também da MTV com o Mion, quando ele fez a primeira vez, era engraçado também. então, quinta categoria, eles tentam fazer o negócio de teatro, né? Eles tentam aproximar o teatro, a maioria das brincadeiras são essas brincadeiras que a gente vê no teatro, no pessoal que faz stand-up. Mas até agora eu nunca entendi esse programa. Ah, ele é assim, programa é, por isso que é quinta entender. Categoria, né? É, não tem explicação, né? Cebola, um programa, Cebola. Um programa? Não, eu lembro muito também, era daquele programa lá do... Lembra bastante, tô vendo. Que fazia o Golias lá, que era o cunhado, achava aquele programa muito bacana. Nossa! Tinha o... Como chama aquele velho? Meu bom, cunhado. Mas tinha cunhado. O... Como chama aquele velho que canta? Moacir Franco. Era o Moacir Franco junto também, não era? Moacir. É. O Moacir, ele é humorista, pô. O Moacir é da escola do rádio também, cantor. É, o Moacir, ele é aqui de Ituitaba, aqui perto de Uberlândia aqui. O Moacir, ele fazia um programa chamado Concurso de Paródias, que não deu muito certo no SBT, mas era muito legal, cara. Só eu acho que gostava desse programa. Esse eu nunca vi, né? Passava onde? Passava no SBT? Uhum. Passava no SBT. O SBT, Concurso de Paródias, com o Moacir Franco. O pessoal ia lá parodiar a música. Mandava carta de correio, internet também, né? É. Mas o Moacir legal. Franco... O Moacir fez bastante coisa de humor. Inclusive, ele tá na praça, né? Nós não falamos da praça aí, mas é um programa que tá há muito tempo também no ar de humor, né? Não, mas eu acho que a gente podia dividir assim. Na primeira parte, a gente fala os programas que a gente gosta e na segunda parte, depois, fala os programas que a gente odeia. A praça, pra mim, você dá um odeia programa... Ah, não, a praça eu não gosto. Eu não consigo realmente... Eu gostava da praça só quando o Tiririca participava, porque o Tiririca, igual o Carlos Alberto falou, é o único que não tinha ensaio com ele. Tudo que acontecia ali era coisa ao vivo. E o Tiririca teve uma vez, assim, quando ele estava quase para sair, que todo programa ele via com o assunto do contrato. Então ele via no meio da piada e falava Carlos Alberto, não sei o quê, e cobrava o contrato. E o mais legal... E que é algo sério, né? Era algo sério. E o mais legal dele é que ele começava a piada e no meio da piada já dava o tempo de vir outra pessoa. E ele ia embora e não terminava de contar a piada, entendeu? E o Carlos Alberto ria por gosto ali, você percebia. Exatamente. Agora, assim, no geral, eu acho a escolinha, a Praça Nossa, muito fraco. Eu gosto. Falando do tem algumas pessoas que eu gosto, tem algumas que eu não gosto da praça, mas a praça já foi muito boa, né? Então tem que dar um crédito por isso também. Eu gosto daquele cara que tem a mão. Tem a mão? Qual a mão piquititinha, aquele lá que tem que falar no orelhão. Como é que é o nome dele? Canarinho. É, o Canarinho. Canarinho é massa. Tá doente. Que o outro pega ele por trás, né? Não, tá meio doentinho. Não, tô falando que ele pega... Antes ele era no telefone público, mas depois ele ficou no celular e vai falando. E tem aquele outro cara horrível. Aquele cara lá, acho que ele só fez isso na vida dele, né? Não, ele tem tudo pra amarelo. Não, o Canarinho. O que vocês acham? O cara que segura ele, que briga com ele. Ah, o Copa. Eu conheço. Nossa, o cara... Meu Deus. Oh, mas igual você tava falando aí do Moacir Franco, o Moacir Franco fazia o Jeca Gay, ou... O Moacir faz Franco, até hoje. Ele faz até hoje. Ou com aquela blusa, com a barriga de fora, com uma blusinha rosa. Vou te contar, é uma coisa... Oh, não tem como. O do Márcio Franco, a única coisa que eu achava legal que eu lembro, assim, é nesse quadro do Jack, que eu não gostava muito, mas aí ele vinha com aquela carta do presidente, falando que vai mandar a carta pro Luizinho. É. Que era uma coisa, de onde que tirou isso? Luizinho, não sei o quê, não sei o quê. Aí vinha com um trocadilho infame. Mas no geral... Então, o Cebola, então você gostava do... O Cebola que falou que gostava do Márcio Franco, né? Ele tava falando do meu cunhado. Ah, não, o Cebola falou do Golias. Do Golias. Ou Golias. Mas o Golias também não tem quem não goste, né? Ah, não, o Golias é realmente... Esse é gênio, pô. Foi gênio, né? É o mesmo caso do Tiririca. Quando ele sentava ali também com Carlos Alberto, ele começava uns outros assuntos assim, nada com nada. Ele começava a falar outras coisas e fazer piadinha interna. E ficava aí... E a hora que você vê que o Carlos Alberto, ele ri por gosto, ele tá rindo ali... Você percebe isso, porque ele mesmo explicou, né, numa entrevista no Pânico, que o cara, ele tem que ensaiar aquilo lá, são quadros, então vai o cara lá, faz a piada, então faz uma vez, ensaia, faz outra, ensaia, na hora que tá gravando o negócio, o cara faz a piada, ele é obrigado a forçar a risada, porque ele já conhece a piada. É, faz a risada então, do bola. Ele faz aquela... Mas na hora que chegava o Tiririca, na hora que chegava o Golias, pô, os caras começavam a falar ali, e aí começa a fugir do texto, começa o negócio, ele começa a... Você percebe, bicho. Você percebe que é por gosto. O Macir Franco também não tem pauta, não. O Macir também não. Uma coisa. Deve ter alguma pauta, mas ele sempre foge. Tem aquele cara lá, o Senna é capaz de lembrar o nome, aquele que falava Olô! Da sogra dele lá. Tá trabalhando na Globo, se eu não me engano, ultimamente. Eu sei, na Globo. Seu nome. É, ele agora atualmente ele na Globo, fazia o Olô! Fazia o pobre também na praça. Ah, aquele cara chato que o Tiririca falou que é duas caras. Puta, agora eu não lembro. Fazia nome dele. Ele fazia um personagem chamava brasileiro. É, chegou a fazer. É, o Arnaldo Rodrigues não foi pra Globo. Ele agora foi show com a Rede Record. Ah, ele tá, ele foi pra Record, mas ele chegou a fazer uma época o Zorra, pouquinho tempo, né? Falando que o Arnaldo Rodrigues estaria cotado pra Record. Não sei se ele mesmo. É, igual, mas eu acho assim, programa igual a Praça é Nossa, Zorra Total, o programa em um todo ele pode ser chato, mas tem uns quadros que se destacam, entendeu? Que é muito engraçado. Vale a pena você ficar 5 minutos na frente da televisão e assistir. Então vamos aproveitar agora e falar o programa que cada um odeia. Tudo bem, igual Praça é Nossa, tem muitos personagens. Um você gosta, outro você não gosta. Mas tem um que você fala, nossa, isso aí não dá. Leandro, qual que você... assiste e dá vergonha. Cara, não é vergonha, mas eu já tô de saco cheio, cara. É Grande Família, cara. Eu não aguento mais a Grande Família. Aquilo lá eu troco de canal na hora. Eu não aguento mais assistir. Mas antigamente até que eu gostava, graça? Mas agora perdeu a graça, mas você, cara. Enjoou. Enjoei. Eu não dou conta mais de assistir. Mas não tem nenhum outro assim que você fala, nossa, esse aí dá vontade de quebrar a televisão. Ah, é esse é novo feliz. Esse novo da Bandeirantes aí, apresentado pelo Cid Marcos. Ah, cara, isso é muito foda. Ah, eu não gostei, né? É porque a fórmula é uma fórmula batida, né? A pessoa não quer ir. Mas é muito mal feito, cara. Tá muito mal feito. Não, mas igual o Sami citou aí que a maioria dos programas que a gente falou é da MTV. Mas eu acho que nós temos um perfil diferente do que a maioria da população brasileira. Mas eu acho que, por exemplo, esse formato de programa de humor de escolinha... Isso é uma coisa que aquelas aposentadas, aquelas senhoras... Adora. Criança, gostam. Terceira idade. É, terceira idade, que é a faixa etária que está assistindo televisão naquele momento. Então já é uma fórmula batida que... É, porque aquela fórmula que o cara faz a mesma frase, é a mesma coisa, é o mesmo personagem, entendeu? É igual o Zorra, tem que ter aquele bordão, entendeu? Aí a pessoa, aquela aposentada, aquela tiazona que tá comendo um cajuzinho enquanto tá assistindo, ela espera aquela frase de efeito, espera aquele cara falar, cara crachá, espera o cara... E solta aquela gargalhada. Cheia de energia, somebody love, a pessoa espera isso. Agora o Senna, vamos ver o Senna que é muito liso, que não fala nada. O Marco, rapidinho aqui, o Marco falou que ele odeia a Hermes e Renato, falou que é um dos piores, porque dá vontade de quebrar a televisão. O Marco é feio, o Marco é feio. Você, Cebola, qual o programa que você odeia, que você fala, nossa, credo, Jesus. Pior é aquela diarista. Diarista pra mim foi a pior. Boa cena. Boa. Boa cena. Mas você nunca gostou ou você enjoou? Não, nunca gostei. Ainda mais é aquelas mulheres lá, não. Aquela Cláudia lá, não sei. Que Gimene. Cláudia Rodrigues. Não, Rodrigues. Cláudia Rodrigues. Mas você acha que as piadinhas que não tem graça? Não, ela é muito ruim. Ela não serve pra fazer esse tipo de coisa, não. Ó, lembrando que pode citar mais de um, viu? Agora vamos pro Senna. Senna, qual programa de humor que você não gosta? Eu não assisto Hermes e Renato de jeito algum. Hermes e Renato também não dá. Ao do contra. Não é, eu já vi uma vez e falei, ih, pra mim estão perdendo tempo. Não, claro, porque o Hermes e Renato... Programa de variedades, de uma coisa que possa acrescentar, estão com um espaço mal aproveitado. Ô, Senna, mas você não acha que, dentre todos esses programas que tem na TV brasileira... O Pânico é mais ou menos ali, se for pra encaixar num estilo, é mais ou menos Hermes e Renato, porque... É isso que eu ia falar agora. É mais ou menos Hermes e Renato, porque se for olhar pra Ser Nossa, outros programas assim, o Pânico fica mais pro lado do Hermes e Renato, porque desses programas, vamos dizer assim, mais conservadores, porque o Pânico então, veio pra chutar o balde, entendeu? o Hermes o Pânico é um Hermes e Renato, melhor produzido, mais bem feito, entendeu? É o que eu acho. Porque o Hermes e Renato, mais o humor tosco deles é interessante, só que eles não têm aquela qualidade. Aí todo mundo critica por isso, porque eles fazem o trem pelas coxas mesmo, entendeu? Eles não preocupam tanto com a coisa bem feitinha, perfeita. Não, eles fazem lá de qualquer jeito, o que eles valem é a piada. Eu gosto do Hermes e Renato por isso. Fala, eles são Cebola verdadeiros, é um humor verdadeiro. Eu também concordo. Fala, Cebola, você ia dizer alguma coisa? Não, é um programa também legal que eu tava vendo, acho que foi no YouTube, que é bem legal, que eu achei assim, aquele Faça Humor, Não Faça Guerra, você lembra? Hã? Sami lembra não, Sami? Lembro, que era com o Paulo esquisito Silvino, lá. Do Paulo isso, Silvino. Paulo Silvino. Uhum, esse aí era um programa bem legal também. A Wikipédia tá ajudando, né? A Wikipédia tá ajudando. Ai, Samir, e você? Um programa péssimo. Então, o que aconteceu é o seguinte. Teve um programa muito bom na Rede Globo que chamava-se Sai de Baixo. Eu achava sensacional, eu gostava. Por causa de um dos personagens que era o Tom Cavalcante, que ele fazia o Ribamar. O Tom saiu, ele foi pra Record, eu até tentei assistir depois de muito tempo e tal, negociação, e agora atualmente o show do Tom, depois de 10, 12 anos aí. Eu não consigo assistir o show do Tom. Eu via o Tom Cavalcante como um belíssimo humorista, hoje eu sei que ele é bom, eu sei que ele é um puta cara fudido, mas eu não consigo assistir o negócio. O que acontece também é a mesma coisa na Turma do Didi. Ah, não. Puta, eu assisti muito Trapalhões, eu adoro os Trapalhões. Eu sou igual o Rony pra Trapalhões. Eu acho que o Emílio tinha que se retratar. Ele falou muito. A minha opinião. O Emílio. Mas a Turma do Didi, bicho, eu não consigo assistir. Eu tento assistir por causa do Renato Aragão. O Dedé voltou. Eu juro, eu assisti dois domingos. Falei, porra, o Dedé, agora vai ficar bom. Não dá. Não consigo assistir a Turma do Didi. As piadas são muito, mas muito infantis pra criança de 2, 3 anos. Se tiver 5, a pessoa já não gosta. É. De tão ruim que é. Mas eu agora, acho que talvez... tudo isso aí, o pior programa que eu já assisti era um programa com a Gorete Milagres. Chamava Ô Coitado. Puta, aquilo era... esse era massa, hein? Ô Coitado! Ô Coitado! Ah, tem um detalhe curioso sobre o Sai de Baixo, Samir, pessoal. Deixa eu contar uma coisa pra vocês sobre o Sai de Baixo. Uma vez eu fui convidado pra assistir. Ô, louco. Um amigo meu que trabalhava na equipe lá do Sai de Baixo. Fazia, foi? Sabe o Caquinho? Big Dog. Lembra que tinha um personagem chamado Caquinho, que era o filho do Caco Antibes? Sei, uhum. O pequeno. E da Magda? Não. Né, você era o Caquinho? Era o marionete. Ah, você era o Caquinho? Você era o Caquinho, Senna? Ah, bem que eu desconfiava. Eu também não, achei isso também. Depois de ser imitado... nessa história, como foi que eu fui no Sai de Baixo? Até apareci na tela da Globo. Ah, você foi, então. Você foi convidado e você aceitou. Aceitei o convite. E era disputado pra caramba. E ele falou, esse amigo. E até hoje eu falo com a amiga dele, dali, né? Esse cara estiver ouvindo, um abração, o Mário Jorge. Abraço, Mário Jorge. Ele faz muitas locuções na própria Globo, e uma pessoa que sempre escreve, troca recados comigo, é aquela Mônica Rossi, que faz a voz da Lois Lane, e de vários personagens dos filmes da Globo. Agora, ô Samir, você tá falando aí... Poxa, a Lois Lane já pegou mais um, viu? Ordem. Ô Samir, você tava falando do Didi... Eu também fiquei muito animado assim com o Dedé ter ido pra Globo novamente, feito programa com ele. Uhum. Mas ainda falando sobre o Dedé, aquele Dedé e o Comando Maluco do SBT era muito ruim com o Beto Carreiro. Era muito ruim, né? Era ruim demais. Mas o Beto Carreiro... tinha uns palhaços, tinha uma mulher com uma voz, meu Deus. Nossa, é que aquele pessoal é tudo de circo, né? Então eles tentaram adaptar pra televisão, não ficou legal. Aí eles estavam na praça, eles faziam um quadro na praça. Calma, senhor. Aí eles foram pro programa. Depois o quadro da praça, foram pro programa, tentaram fazer o negócio. Aí, mas não deu certo. Continuam na praça ainda, É isso que eu tô tentando dizer agora. Depois que o Beto Carreiro faleceu, os três continuam na praça. Mas falando, aquela Suzy Joy, a mulher é gata, hein? Cala a boca, olha só. O Marco citou aqui o Sargento Pincel também. Então. E o Pincel? Aqui, mas eu acho que a única experiência... Mas deixa eu, só amarrar um negócio aqui, igual o Samir falou do site baixo. Aí a Globo tentou colocar uma coisa parecida com esse Toma Lá da Cá, que, assim, eu gostei, assim, daquele episódio especial do final do ano, que eu achei interessante. Só que quando começou a passar toda semana, cara, foi muito chato, cara. Que as abalaçadoras. Não, mas o Toma Lá da Cá tem a Mili, e a Mili tá com uns peitão... Rapaz. Ah, cara, aí já é a parte erótica, né? Não de humor, né? Não humorística. É. Né? Então, aí já é outro caso. Higiênico na mão. Que isso, por favor. Tá voltando. Aqui, mas eu acho que a única esperança pro Didi e pro Dedé é se eles pegassem esse pessoal old school da época dos Trapalhões e tirassem todo esse pessoal que é pseudo ator, sabe? Esse Marcelo. Faria, não, como se chama? Jacaré, aqui? Né? Jacaré. Não, jacaré não. Jacaré é engraçado. Não, cala a boca. Putz, cala a boca. Não, falando sério, Cebola, fica quieto. Eu acho que a única esperança seria justamente pegar o pessoal old school, entendeu? Didi, Dedé, né? Turma do Didi, não. E também não colocar Trapalhões, também não vai dar. Mas bolasse outro nome, entendeu? Para os dois, como... protagonistas e colocasse aquele pessoal old school pra fazer figuração. Que se não foi isso. Brasil, Tião Macalé. Tião Macalé não morreu. Vai fazer no centro espírita o programa? Não, eu acho que o é pra diretor. Aqui mesmo. Tião Macalé morreu. Tião Macalé é daqui da minha cidade, o Samir. Porra! Não, mas você tá zoando. Que era isso? Porra, era eu contava do Tião Macalé. Não, sai de hoje, hein, boca? Você sabe. Vai rodar. Vai girar, e você não vai dormir. Você sabe que ele morreu. Porra. O Marco ainda fala agora que ele era viado. Olha só que eu sabe. Acabou que ele não sabe. Que gostava, não tinha dente. Tchê! Puta, adorava aquilo lá. Não, mas também o que podia continuar também era o Sargento Pincel, né? Aquele também lá, ele era bom também, né? Muito bom ele. Agora, outro programa ruim que ainda não foi citado... Caceta e Planeta, gente, é muito ruim, pelo amor de Deus, não tem como gostar. Eu gosto. Ah, não. Se você falar que a produção... se você falar assim, ó, a produção deles é boa. Mas não tem como rir das piadas, não tem como. É porque você tem que assistir a novela pra entender tudo que estão fazendo. Jonas, o negócio é o seguinte, eu acho que depois que o Bussunda morreu, o Caceta e Planeta perdeu muito, sabe? Porque o Bussunda era um cérebro lá dentro. E agora eles perderam esse cérebro, então ficou... Depois que o Bussunda morreu, eu achei o programa muito enjoativo. Mas quando era com o Bussunda, eu gostava ainda de alguns quadros. Bom, o Cebola falou direitinho. Se você assiste a programação da Rede Globo, não é só a novela, né? A programação da Rede Globo, você acaba entendendo totalmente o Caceta e Planeta. O problema é que eles são muito amarrados. A Globo impõe tanta coisa que eles não podem. Ó, não pode zoar o presidente. Olha, não pode tirar sarro de não sei o que, de não sei o que lá. Então fica difícil, eles ficam presos a blindar, certa parte do humor, exatamente. Mas eles são bons, cara, eles estão há muito tempo aí. São rápidos. Alô? Não, mas uma coisa é você ter respeito pelo trabalho deles que tá aí desde milhares de anos. Outra coisa é você rir, não tem como rir do mesmo espontaneidade que você rir. De sabe, igual a gente citou aqui os programas que a gente gosta, um Hermes e Renato, um 15 Minutos, entendeu? Um Pânico, não tem como. Não, deixa eu falar de um programa aqui, que eu gostava, assim, apesar que eu era novo quando assistia, que pra mim foi um dos precursores do humor no Brasil, que foi a TV Pirata. TV Pirata foi um dos melhores programas, assim, do pouco que eu lembro que eu assisti, que eu gostava. Poxa, eu nem era nascido. TV Pirata é um negócio pra você comprar o DVD, ter na sua casa, e você assistir, porque isso nunca mais vai existir igual. Não tem Barbosa. Como. Barbosa. Lá era muito bom. Barbosa. É bom. Eu li na Casé, né? Fazia vídeo, também. Um vídeo que eu não sei se passou na TV ou se eu vi no YouTube. A Casé? Regina Casé, velho. Ela é uma das integrantes do grupo. Ela fez TV Pirata. Fez. Ah, tá. Cláudia Arraia. Aqui, ó. Cláudia Arraia, Débora Bloch, Marco Nanini, Maria Zilda, Neila Torrac, Luiz Fernando Guimarães. O Luiz Fernando Guimarães tem um quadro no TV Pirata que eu lembro de ter visto, que é ele no carnaval e ele todo pintado, sabe? Sim, e como... eu lembro disso. Tem no YouTube isso aí, se você jogar. Isso aí é muito bom. E ele é bom, o Luiz Fernando Guimarães é um ótimo humorista também. Depois ele fez os normais com a nossa querida Fernandinha. Mas Fernanda... antes, né, o programa legal com a Zé Cazé, né? Não tem coisa. Pô, mas também aquele papel também da Cláudia Raia também. Pô, como é que chama? Ô, Marco. Fernanda Torres, isso, boa. Com a Fernanda Torres, esses os normais é muito legal. O canal normais aqui, a GNT que passa e ainda passa o programa. Puta, sensacional, sensacional. Ela passa as reprises, é muito bom, dou risada até hoje. A minha Nada Mole Vida eu acompanhei, eu também gostei, achei legal. Porque eu gostei também. Ele é bom, né, cara? Porque o Luiz Fernando é fera. Ele é bom mesmo. Agora, um outro programa que eu não tive a oportunidade de assistir na época que passou, que foi na década de 80, mas ali pelos idos de 2003, 2004, eu tive a oportunidade de ver pequenos trechos, foi o Vivo Gordo, que o Jô Soares fez, e no programa do Jô, ele passava, no fim do programa dele, ele passava pequenos trechos, né? E eu gostava muito, era do jornal para pessoas com dificuldade. E aí ficava aquele cara do cara crachá falando notícia. Paulo Silvino. O Paulo Silvino, depois o Jô Soares vinha, a pessoa, sei o quê, e ficava mostrando os objetos e gritando ali como se fosse para ajudar, auxiliar a pessoa que tem audição. E até hoje, no período eleitoral, eles mostram os candidatos que ele fazia na época do Vivo Gordo também. Eu posso citar um programa bem legal? Cite, sem zoar. Vídeo Cacetadas. Ah, cala a boca. Cala a boca. Ô Jonas, o Jô Soares é um excelente profissional, com um programa de entrevista e tal, tem gente que gosta, mas quando ele era humorista, quando ele tinha um programa de humor, cara, era muito melhor, cara. Ele era muito engraçado, ele era bem sacado as jogadas que ele fazia. O Jô Soares, ele podia voltar a fazer, não podia? Antes de morrer, assim, vai ficar a vida toda igual o David Letterman brasileiro e só fazer isso? É. Uhum. Mas é difícil. Não, é esperança, né? É igual você ver o Didi e o Dedé. Os dois ainda estão vivos, ainda tem possibilidade deles se mexerem lá e... Mas eles sempre ficaram nessa vertente, né? O João Soares não, já procurou outra, né? Então é difícil ele voltar pra isso agora. Não, mas o Vivo Gordo era na Globo? Eu não sei. Veja o Gordo na Globo, depois ele foi pro SBT, fez o Vivo Gordo, e depois o Silvio propôs, aí o Jô falou, ô Silvio, será que dá pra fazer o programa de entrevista? Aí ele mostrou o David Letterman e falou, tá fechado. Até hoje, tá com 20 anos, né, esse formato. Segundo a Wikipédia, o Vivo Gordo foi exibido pela Globo na década de 80. Eu não acompanhei nada, só esses trechos mesmo que o Jô passava. Estão jogando sinuca aí, é? Jô, esse é ping-pong, esse barulho. O Marco falou aqui que o Jô Soares, ele garantiu uma aposentadoria gorda. Coisa que o Chico não conseguiu, né? E o curioso que a Record tentou tirar o Jô Soares, só que... Vitalício, né? Igual o Tarcísio Meira. Deve ser isso. Deve ser. Igual o Roberto Carlos, essa turma. Roberto Carlos tentaram, chegou a trabalhar na Rede Record, na época do Paulo Machado de Carvalho, o vô do Tutinha. Sim, mas faz tempo, mas depois que ele voltou pra Globo, virou vitalício, o contrato já era. Eu acho que a gente pode encerrar esse programa falando do Ô, CQC. Jonathan, a gente podia não, falar Jonathan, de algumas séries americanas também. O Mano a Mano. Ah, cala a boca. Que séries americanas? Ô, Jonathan, podia citar algumas séries americanas que a gente gosta de humor também, tipo assim, comentar rápido, só rapidinho, fulano e tal. Como? Só antes de entrar na ideia do Leandro, aproveitando até que o Senna falou da votação, pra votar no Pânico e tudo mais, um concorrente forte, além do CQC, é a grande família. Não falou do CQC, ué. Não falou do CQC. Não, mas o CQC eu tava guardando pra falar da Maísa. Não, que Maísa? Tô falando da Maísa de família. A grande família também é forte pra caramba, bicho. Sim. A grande família, eu grande gosto, família eu pra mim perdeu mais. A graça muito hoje tempo. Hoje em dia eu não acompanho tanto quanto antes. Pô, me ferrei então, porque eu nunca assisti a Grande Família. Eu falei, todo amigão, achei que todo mundo assistia, ninguém. Valeu. Não vai falar de CQC? Não, então, eu queria encerrar o programa a gente falando do CQC, que, né... Não, vamos falar sobre os programas americanos de comédia. Não, isso aí fica para um outro cast, nós vamos... Pô, vamos falar do Larry King, velho, aquele cara é massa. Eu vou te derrubar da conferência, nós vamos falar do CQC agora, filha da puta. O Marco gostou da grande família, valeu, Marco. Obrigado. Olha, então, o caso é o seguinte, o CQC, eu acho que é quase unânime aqui, todo mundo gosta, todo mundo assiste, e o Taz é um cara, assim, eu sou fã dele, tudo que ele faz, eu não sei falar nada que ele fez de ruim até hoje, eu gostava do professor Tiburcio, que fez parte da infância, assistia lá o... Como chamava aquele programa que tinha o professor Tiburcio dentro do programa? O Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum. O Fernando Meirelles, diretor, que eu conheci nesses últimos dias. Não, o Marcelo tá exagindo. Atenção, peraí. Abre aspas, dá pra ele. Fecha aspas, Marco Aurélio. Não, mas é sério. Citação, né? O Marcelo Taz, ele fazia o Ernesto Varela. O Ernesto Varela, o Vesgo viu o Ernesto Varela e chupou tudo, entendeu? Chupou do Ernesto Varela, o Vesgo. Fala que não é. Pra quem já viu, sabe, o Ernesto Varela foi precursor nisso aí. De pegar personalidades famosas e vir com perguntinhas impertinentes, o cara é foda. Cara, eu conheci o Taz quando passava o Vitrine, eu achava um dos melhores programas da cultura, o tal Vitrine, porque mostrava bastidores e foi quando eu comecei a tomar gosto pela comunicação em si. E daí que eu descobri que o Taz era o professor Tiburcio. Eu falei, porra, eu adorava o Tiburcio, porque tinha aquele negócio de não saber quem era, criança e tudo mais, era o professor. E daí eu fui procurando o trabalho do cara, até vir o Varela e tudo mais recente. E, pô, o Taz é fudido, cara. O cara é muito bom. Ele fez na Globo também, uma época. Participava do Fantástico, pô. O programa acho que nem foi ao ar, se eu não me engano. Acho que ele fez algum quadro ou outro no Fantástico, não? Acho que sim. Ele tinha um programa com o Lobão também, com aquela menina cara de cavalo. Ah, Mariana Weitz. É, lá... Isso aí foi naquele canal 21, né? Canal 21. Exatamente. Mas é quando ele foi no pânico da entrevista, ele tava fazendo esse programa. Pô, mas o Vitrine. CQC... E antes de fazer o curso que eu gostava, ele até falou... Ó, você quando... Cena, muito do Senna, você pode até reparar no trecho. Se vocês resgatarem aí o trecho. Engraçado, não é? Cadê o trecho? Vira aí que eu vou te mostrar o trecho. Olha só, então... Putz! Gente, CQC... Tô falando pra vocês... Eu acho que eles conseguiram acertar na fórmula, porque, por exemplo, o exemplo do Pânico. O Pânico pegou lá o Fábio Rabin, que é do stand-up, pegou lá o... Como chama o traficante gay? Que eu esqueci o nome dele. Paulo Serra. Pegou o Paulinho Serra, mas eu acho que, ao contrário do Pânico, que, assim, com esse lance de stand-up não conseguiu adaptar muito bem para a televisão, eu acho que o CQC foi o contrário, né? Pegou atores que são... tem peça de stand-up e eles fizeram quadros assim, que casa direitinho, assim, as piadas com as situações. Eu não sei vocês, mas eu acho muita graça no CQC, eu acho muito bom, assim. Você reparou, Androni, pessoal, que no Pânico, antes da fama do Puxa que Gustar, alguns desses integrantes fizeram entrevistas? Ah, teve o Marco Luque, teve... Quem mais? Agora sim. O Rafinha. Rafinha Bastos também foi? Lembro, não. O Rafinha deu entrevista no Pânico? Eu sei só eu do Marco sei. Luque, que eu baixei. O Rafinha eu não lembro, não. Eu sei do Marco Luque. Eu também Luque, não lembro. Do... Não sei se o Rafinha deu, mas eu sei que o Marco Luque deu. Opa. Marco Aurélio deu. Não, só sei do Marcelo Taz. Marco Luque, o Taz e... E o Dunha. Mas pra... E o Dunha. Só um comunicador, só. A mãe do Senna. Ô, Senna, chama sua mãe aí pra gente conversar. É a avó dele. Chama sua avó aí, Senna. Chama sua avó aí, Senna. Ela gosta de se aquecer? A avó dele achou que ele tava no telefone. Não é telefone, dona Senna. É o Skype. Chama sua avó aí, Senna. Bom, pra mim, 2008, o destaque realmente foi o CQC. E pelo formato do CQC, eu gosto de acompanhar um pouco de política. Então essa pitada de humor que eles dão, achei muito legal, um formato novo pra galera se ligar em política e tudo mais. Eu achei que eles mandaram muito bem. O Taz, nós já falamos dele, mas eu comecei a assistir por causa do Rafinha Bastos. Eu comecei a procurar essa turma de stand-up e tudo mais, saber um pouquinho mais deles. Aí eu encontrei o Rafinha, que faz o Improvável, que é um show muito legal. E daí eu falei, pô, esse cara tá no CQC. Eu comecei a assistir o CQC por causa do Rafinha, e o Rafinha fazia aquele Proteste Já. Falei, cara, que sensacional. Primeiro pela edição do negócio, porque eles tratando de um assunto sério. Dentro do assunto sério, você começa a dar risada, por quê? Porque passa a cara do Pita, passa a cara do Sérgio Malandro, e tem aquele tapa, e a pessoa engasga, eles dão aqueles negócios sensacionais. Falei, porra, que coisa de doido. E fora que a galera já comentava há muito tempo, uns 2-3 meses, o pessoal daqui mesmo comentando, e eu não, que não sei o que. Depois eu passei a gostar do negócio, e é o destaque de 2008, disparado. Eu até lembro. Essas coisas, eu ainda acho que o pessoal do Pânico cobrem bem melhor. Eu acho que o rapaz lá, bonitão lá, como é que chama? Que geralmente faz festa. O Cortez, o Rafael Cortez. Eu acho que ele vai com um negócio muito pronto, entendeu? Eles vão com um texto já pronto pra perguntar pra pessoa e tudo mais. Tá sempre ali pronto. O pessoal do Pânico já faz de uma maneira mais improvisada mesmo. Mas é muito bom. De resto, assim, de festa, eu não acho legal a cobertura deles. Mas no resto, eles mandam muito bem. Eu até lembro que num Panicast aqui, eu comentei, dia tal vai começar o CQC. E eu sei, não sei o que, vai imitar o Pânico. Gente, assiste lá que vai ser bom e tal. Eu tava vendo uns vídeos aqui do CQC de fora, da Espanha e tal, parece que é legal. Aí o pessoal começou a assistir um, assistir o outro. É, Leandro, você tem razão, é bom mesmo. Essa mãe não foi na plateia? A mãe de Ná. Estive lá, em outubro. E como então, foi a experiência? Não, eu acho assim, o CQC, ele é uma coisa já compra pronta, né, entendeu? Foi até falado no Cast 70, eu acho, que o Pânico teve dificuldade e tudo, porque começou, teve que montar o sistema deles, eles tiveram que criar o tipo de programa deles, e o CQC não, já veio pronto. E pegaram pessoas excelentes, né, pessoas que já se destacavam no stand-up. O Danilo Gentili, eu já tinha ouvido falar dele, já tinha visto alguns os vídeos dele no YouTube, o Marco Luther eu já gostava daquele motoqueiro lá, do Motoboy, do Silas, o taxista de celebridades. Então, eles pegaram pessoas que já tinham destaque assim, no teatro, e trouxeram para a televisão. E acho que essa foi a grande jogada do CQC. E outro quadro assim, que foi temporário, mas foi interessante enquanto novidade, assim, foi o Repórter Inexperiente, né? O Gentili entrevistando as personalidades, entrevistando a Gretchen, pedindo autógrafo na revista com as páginas todas coladas. Foi por isso que ele foi do destaque do ano passado, né? Entre os revelação, né? Não, e com o Eduardo Suplicy, aí o Eduardo Suplicy tinha falado que já tinha fumado maconha na adolescência. Aí toda hora ele fazia referência com isso. Aí voltava nele pro direito de resposta e falava, não sei o que, que você foi. Você usava drogas e depois você consumia droga e depois você se separou. Eu acho que esse repórter inexperiente foi o carro-chefe deles pra início, entendeu? Pra uma coisa que pra se destacar muito, né? Pra chamar o pessoal. Aí eles começaram a ver os outros quadros, igualzinho que o Proteste Já, entendeu? Tem outros quadros que eles foram inserindo. Teve uns que deram certo e outros que não. Eu acho que um dos melhores quadros que foi, né? Foi esse do repórter inexperiente. E também o Proteste Já, pra mim, é um dos melhores, assim. Mais, uma coisa mais, como é que fala? Social. É, porque o Inexperiente eles tiveram que gravar, depois o nosso querido Gentili ficou conhecido. E o rapaz lá, o Santana, o Arley Santana, depois ficou conhecido, né? Então é algo que os caras têm que gravar uns 10, 15 seguidos e depois ir jogando no ar devagarzinho, pra não perder a graça. Mostrou a cara, daí já perdeu a graça. Até o próprio CQC, quando a turma chegava, os primeiros programas, você pega aí no YouTube da vida, os primeiros programas eles não eram conhecidos, eles eram um microfone da Bandeirantes. Então a pessoa ia atender, o cara chegava e tirava um sarro, a pessoa ficava até meio assim. Agora não, agora no próprio plenário, quando os caras chegam, já fala, pô, é a turma do CQC que tá chegando. De terno preto já sabe do que se trata. Já sabe do que se trata. E uma coisa importante também do CQC é que eles mexem nas coisas que o brasileiro gosta, né? Política, futebol, mulher, entendeu? Entendeu? Porque, tipo assim, o Gozinho, eles colocaram um cara que já era do esporte, igual o Andrioli. O Andrioli. O Andrioli. Que já ele tá já... entregado, Jota, já? O Andrioli, ele já era do esporte, já fazia parte do canal de esporte. E puseram ele só pra cobrir coisa de esporte. Então eles pegaram o que mais se destaca dentro do Brasil, que o brasileiro gosta de conversar, e colocou os quadros em cima disso. Foi uma boa jogada deles também. E agora, praticamente no fim do programa, ele de Brasília, Kainan. Tudo bom, Kainan? Tudo bom, Duas Horas? Como é que vai, rapaz? Olá, mano, tudo bem? Muito peru, muito... croquete? Então, vou dar aqui a oportunidade. Todo mundo falou um programa que gosta de humor e um programa que odeia. Então vou dar a oportunidade pra você também dar a sua opinião. Programa que eu gosto e um programa que eu odeio de humor, certo? É. Menos o Pânico, né? Porque o Pânico tá... Menos o Pânico e o CQC. Hã? Menos o Pânico e o CQC. Tá legal. Um programa de humor que eu curtia muito era o Cacete Planeta até a morte do Bussunda. Certo? E quando eu não conhecia o Pânico também, eu achava aquilo... A minha referência de um bom programa de humor era o Caceta. E o que eu não gosto atualmente, que tipo... Não é nem que eu não gosto, é que eu não faço questão de assistir, é o Zorra Total, porque eu acho que é um humor muito baseado em bordão. O bordão segura a piada, e acho que esse tipo de humor... Ou melhor, esse tipo de humor não me agrada. Boa. É o que o Samir falou, né, do Bussunda. Mano, eu que falei isso... Eu falei do bordão, Leandro falou do Bussunda. Mas é isso, se o Kainan tivesse presente, iria concordar conosco em tudo. Gênero, número e degrau. Vambora, vamos embora. E a enxurrada? Samir, tá rodando aí, Samir? Rodando. Então eu vou encerrar esse cast com uma música de... Isso. Cala a boca, tô encerrando, viado. Eu vou encerrar esse cast com a música que eu gosto bastante, que é de um seriado, né, inglês, que é do Monty Python, do filme A Vida de Brian. Até semana que vem. Tchau. Ô, Cebola, tá vendo esse mouse em cima da mesa aí, ó? Pega ele e soca, tá? Alguém quer isso? Pera aí, alguém quer mandar um recado? Pena que tá em Uberlândia. Cala a boca. Posso mandar um abraço? Pode, manda aí. Vou mandar um abraço para as minhas fãs, né, do meu fã-clube. Elas que visitaram o MySpace durante esse tempo de folga, perguntando onde eu estava e tudo mais. Não se preocupe, eu estava estudando, estava me esforçando, né? Porque, né, para bancar garotas lindas como vocês, tem que estudar, né? O que adianta um príncipe sem castelo, né? Primeiro tem que ter um castelo para procurar até vencer. Então, um abraço a elas e tchau, tchau. Fiquem em paz. E falando em castelo... Peraí, vamos organizar isso aqui, Cebola. Peraí, Cebola, fala isso. Falando em castelo, o Mar, termina esse castelo logo aí, cara. Tem que participar do programa aqui, ué. Um ano construindo isso aí, ué. Colocar a porta de mármore. De mármore, como chama? Eu acho que eles plantaram as árvores pra ela nascer, eles cortaram e fazer sua porta, que tá demorando demais, cara. Não, o Marco me contou que eles estão fazendo uma reforma no segundo almoxarifado do castelo lá, que tinha muita coisa velha, os CDs do Marco, é tipo jogar tudo fora. CDs não, LP. Vinil. Lembra do trio Parada Dura Mono? Pois é, ele tinha. Ele nunca falou isso. Cebola, quer falar alguma coisa? Um abraço pro Coroinha da igreja. Não, mandar um abraço pra Dona Inestina, que ela mandou um abraço pra galera aí, falando que tá sentindo falta do Panicast e do Hora do Barulho aí. Samir, palmas, tá girando. Um grande abraço a todos e aí um bom início de 2009 aí nos Panicasts. E é isso aí, em breve estamos de volta, deixando aqui o abraço do Senna, que saiu rapidamente, já só passou assim, um texto. E deixando um grande abraço da Dari, que ela pediu que quando tivesse cast mandasse um alô a todos, que ela está viajando e tudo mais. E é isso, gente. A gente se vê na próxima. Posso falar da Miri, rapidinho? Mande. Que a Miri, ela ouve só quando 50 e 50 que A Copa de 2010 ela vai ouvir isso. Eu queria dizer, Miri, mandar um abraço pra você. Como é que é o nome dela, Jonathan? Helena Facinelli. Fatinelli. Menina Fatinelli. Intimidade, compadre. Então é isso, ó. Vou encerrar com a música. Coloca a Amanda Oliveira aí, ó. Cala a boca. Eu vou encerrar com a música. Big Brother, vão torcer. Viado. Eu vou encerrar com a música do Monty Python, que é um seriado inglês. O filme A Vida de Brian. Tchau, valeu. Mas encerra. Seriado engraçado, tem que encerrar, né, pô? Ah, Monty Python é bom, pô. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. Bunnycast. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? In the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us gotta live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. I can change this mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubber? Bernie, I said, I'll never make that money back. Funnycast. Você assistiu Monty Python? Não. Pô, você assistiu Monty Cristo já. Não, é sério mesmo. Nossa, velho. Olha o Gustavo Kitten, bicho, a raquetada que ele deu. O Monty Python, eu assisti de curiosidade, porque em todo lugar que eu ia pesquisar coisas de humor e tal, eles sempre são citados como referência, entendeu? Pô, mas já chegou o Monty Python em Contagem? Achei que ainda tava no cineminha o Cantinflas, bicho. Não. Nossa, faz um load, né? Eles tinham Cine Monte Alegre aí que tem. Mas do que é, pô? É um grupo, é como se fosse o Pânico. É como se fosse o Pânico, é um grupo de humor. Só que não tem mais. É um grupo de humor, um palhaço, um equilibrista, um... Ah, é igual o Pânico. Mesmo. E um mágico. Pensa no Pânico, mágico. Pensa no Pânico na década de 70. Ah, é velho. Ah, agora é entendi. Véio. Ah, isso aí naquela época das fitinhas, velho. Até aquele negócio de... Pra você ter uma ideia, ô Samir, pra você ter uma ideia, a Dercy era a gostosa do Monty Python. Cara, eu vou... Olha, eu vou... Teve uns caras... Teve uns caras que foram pro Saturday Night Live. Eu cheguei a ver alguma coisa assim. Ah, lembrei. Pô, tá sabendo legal, hein? Ou tem um... Tem um vídeo... O primeiro vídeo do Monty Python que eu vi foi um futebol filosófico. Eu achei muito legal. Deixa eu ver se eu acho. Sabe o que é bom? Eu não sei se acabou ou não acabou esse cast. Ontem eu vi um programa na MTV, de novo na MTV, é de um gordinho, é da MTV gringa. Gordinho. Nossa, ele chama aquilo é ruim demais, cara. Andy não sei o quê. Andy Milonax. Mas aquilo é muito ruim. O moleque fala que tem ervilha na cabeça e aí ele começa a fazer as coisas muito sem noção. Caralho, que coisa doida, é muito bicho. Que nem garoto enxaqueca? Não, cara, mas é muito sem noção, muito, sabe, cara, uma coisa sem noção, você multiplica por 100,